Jesus o Salvador de todas as famílias. Tantas mães não entendem, não se entregam à emoção, de repente desprezam as cordas do seu coração. Para uma mãe o seu filho é o inverno e o verão, é uma nota, um acorde com a maior perfeição. Deus ama as famílias, Ele traz de novo a vida. Hoje a paz venceu as brigas, pois Deus aqui chegou. Jesus o Salvador de todas as famílias. Nas pastagens mais lindas, no agreste ou sertão, na escrita, na rima ou num simples borrão, uma história é contada sem rasuras à mão. A família reunida numa só oração. Deus ama as famílias, Ele traz de novo a vida. Hoje a paz venceu as brigas, pois Deus aqui chegou. Jesus o Salvador de todas as famílias. Jesus o Salvador de todas as famílias. Uma hora e 29 minutos. Gostaria de oferecer esta canção a todas as mulheres que, a exemplo de Maria de Nazaré, Sara, Ruth, Esther e tantas mulheres da história que souberam externar a importância na vida da humanidade e as mulheres da minha vida. Tu és mulher e reverberas o amor. Trazes à luz o indigente, o doutor. Tu és tão forte, és um ser especial. Tu tens a aura que te tornas angelical. Educas com o teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. Educas com o teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. Como Maria, você também já disse sim. E como Sara é fiel, Laudato si. Eu te desejo o melhor que a vida tem. E louvo a Deus pela mulher que nos faz bem. Educas com teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. Educas com teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, força pra vencer. Educas com o teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. Educas com o teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. Educas com teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. Educas com o teu corpo, com tua fala e o teu viver. Mulher, tu és coragem e nos dá força pra vencer. 1:33. Promessa cumprida. Uma canção que expressa todo o poder de Deus em nossa vida através dos milagres. Passou, meu amor. Foi Cristo que a nós te enviou. O amor transborda em minha alma. Obrigado, Senhor. Tu és nossa fé, nossa luz. Nós cremos que foi por Jesus que hoje tu estás junto a nós, vencemos a cruz. A cruz, tu és um presente de Deus, é símbolo de força e fé, promessa, milagre cumprido por Cristo que é. A verdade, o caminho e a vida, para nós é promessa cumprida. O Jesus nosso Cristo, Senhor, protetor e Salvador. Teus olhos, sorriso, a terra emoção que preciso. Entrego a Deus nosso Pai, o verdadeiro amigo. Amigo, tu és um presente de Deus, é símbolo de força e fé, promessa, milagre cumprido por Cristo que é. Que é a verdade, o caminho e a vida, para nós é promessa cumprida. O Jesus nosso Cristo, Senhor, protetor e salvador. Gostaria de agradecer a Deus por todos os milagres realizados na vida deste povo, que é santo e pecador. Obrigado, meu Deus. Uma hora e 37 minutos. I see you I see you I see you I say hello You say goodbye Make you feel me, you make me cry. You wanna kiss me, I don't know why. If you leave me alone, and I say my love is gone. I've got a broken heart I've got a broken heart I wanna feel so free Listen to your heart Because you need me Forever by your heart If you leave me alone And I say my love is gone I've got a broken heart I've got a broken heart Uma hora e 40 minutos. Everything belongs to God. Don't forget that. Why God spell why? Why God spell why? Why God spell why? Why God spell why? Why God spell why? Why God spell why? Let's say yes to God Mother Mary was invited She'd have a holy boy The sin who did strike The world would be transformed Jesus Christ, a child, a man, a teen, a priest, and Lord Let's do it! Why God spell why? Why God spell why? Why God spell why? Why God spell why? Why God spell? Why God spell why? If you go return to sun, the world won't be a gun. Don't listen bad song, sing much more, pray a little more. Let's make a choir, Jesus Christ inside your heart. Why God spell, why? Why God spell, why? Why God spell, why? Why God spell, why? Why God spell, why God spell, why? Uma hora e 42 minutos. É o shot Terra de São Francisco. Mais uma homenagem do professor Ademildo a este santo milagroso, São Francisco de Canindé. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. De Jesus Cristo se aproximou e seu exemplo logo aceitou. Dinheiro e fama deixou pra trás, se quer segui-lo seja humilde e aclama paz. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Dos nordestinos muito se lembra, resolve todos os seus dilemas em Canindé. Sua basílica, que era menor, ficou maior e sempre fica. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. O santo poderoso é São Francisco de Canindé. É nele que temos muita fé. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Canindé, um santuário dos franciscanos, o seu legado, as romarias, sua alegria, a nossa fé se renovando noite e dia. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Canindé tem tantos locais, tantas igrejas e pastorais, cada romeiro nosso irmão, nesta cidade o nome dele é oração. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. São Francisco, o santo do amor, alívio no sofrimento e na dor. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. A via sacra não sacrifica, toda estação tem pregação. Em cada rosto que era sofrido, ficou curado na terra de São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. No dia 4 do mês de outubro, o povo reza com amor puro. Ele era rico, tinha nobreza, mas deixou tudo e preferiu a irmã pobreza. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Terra da fé, santo querido, em Canindé o padroeiro é São Francisco. Obrigado. obrigado, meu São Francisco, por proteger toda essa messe, especialmente os nordestinos que nunca te esquecem. Uma homenagem a todos os romeiros devotos de São Francisco. Ouvindo o sino, ouvindo a voz, não tinha algoz, só tinha amor.